Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. O programa Conversas em Rede se reporta a alguns momentos da conferência da doutora Zita Seabra e do padre Gonçalo Porto Carrera, ocorrido 18 de janeiro no auditório da Caixa de Crédito Agrícola de Oliveira do Hospital e promovido pela Unidade Pastoral. Mas é então com muita alegria que aqui ao Oliveira do Hospital podemos a apresentação deste livro de Paulo de Fé, por pessoas um pouquinho especiais, pois o Sr. Diário já vai apresentar. Mas alguém que passou pelos campos da política, digamos que da oposição, e que hoje foi tocada pelo Dom de Fé. E o Sr. Padre, que é o, digamos assim, que ele tem entrevistado pelo professor de posição da Igreja, também uma pessoa muito conhecida, com alguns dons especiais que nos ajudará também a passar um bom sábado. Então, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado também por terem vindo desde Lisboa, por sermos também o Sr. Doutor das Pares, que é filho da terra, ainda que esteja a trabalhar por nós, e que também nos ajudará a que esta noite seja bem aproveitada para todos nós. Então, muito obrigado. Farei a apresentação só do Dr. Pedro Gaspar, uma vez que depois ele apresentará o Padre Gonçalo e o Dr. Zita. Como disse o Sr. Padre António, o Dr. Pedro Gaspar é filho da terra, o seu pai é natural de Gramaços. Ele atualmente é juiz desembargador do Tribunal da Relação do Porto e a sua vida eclesial é pautada na sua vida de colaboração com a Igreja, com voz forte e interventiva, é pautada pela participação numa coluna regular do Jornal do Patriarcado de Lisboa, A Voz da Verdade, e ainda por um programa semanal na Rádio Renascença. É colaborador de diversos movimentos pró-vida, lembramos com certeza da sua intervenção a quando do vergonhoso referendo do aborto, e da promulgação da lei dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Nessa altura, com o padre Gonçalo, publicado também pela editora Aleteia, da doutora Zita Seabra, foi coautor do livro Porque Não? Casamento entre pessoas do mesmo sexo. E por isso passo a palavra ao doutor Pedro Vaz Pato, a quem desde já agradeço a forma tão generosa e simpática com que se dispôs a estar neste dia connosco e fazer a apresentação da obra Auto de Fé, da Igreja, na Inquisição da Opinião. Boa noite. Quero antes de mais dizer que é para mim uma honra e um gosto apresentar este livro. Lembrava-se de me convidar por dois motivos. Por conhecer os autores, por um lado, e por ter ligações familiares a esta terra. Portanto, estes são dois bons motivos para eu me sentir honrado e privilegiado, portanto, por estes dois motivos. Será interessante começar por dizer como conheci os autores, o Sr. Padre Gonçalo e a Doutora Zita Seabra. Há cerca de 3 anos, quando se discutia a organização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, pensei publicar um texto sobre o tema, que era curto demais para um livro. Providencialmente, o Padre Gonçalo tinha também um texto sobre o tema, em sintonia com o meu, quanto ao conteúdo, mas num estilo naturalmente diferente e complementar. Resultou um livro da junção destes dois textos. E foi o editor, Zita Seabra, quem nos pôs aos dois assim em contacto, e por isso a ela não podemos deixar de estar eternamente grato. Não nos conhecemos pessoalmente, conhecemos apenas através dos nossos escritos, é verdade que isso também é uma boa forma de nos conhecermos, mas conhecemos pessoalmente a apresentação do livro. E nesta apresentação, o Sr. Padre Gonçalo, com a ironia e o bom humor que o caracterizam, disse que o livro era muito moderno, porque tinha dois pais que nem sequer se conheciam. É o Padre Gonçalo que o diz, não sou eu. Portanto, quando abri este livro, não veio alterar o sentido da decisão política que veio a ser tomada, portanto, a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas penso que serviu para despertar e esclarecer as consciências, o que me dá, tal como certamente também dá ao Sr. Padre Gonçalo, a satisfação de ter cumprido o meu dever. A propósito, tenho acompanhado a discussão desta questão, que atualmente decorre em França, e a mobilização que ela tem já. Não sei se ouviram as notícias, no último domingo realizou-se uma manifestação que foi das maiores, em presença de pessoas, fala-se quase 1 milhão de pessoas, das maiores que se têm realizado em França nos últimos anos. Tenho acompanhado esta discussão, esta mobilização em França, e vejo como, em comparação, foi pobre aquela que entre nós ocorreu, pensando que o nosso livro foi dos poucos a ser publicado sobre o tema. Gostaria agora de relatar como entrei em contato com o livro que agora apresento, Auto de Fé, a Igreja na Inquisição da Opinião Pública. Quando conheci o título, este título, Auto de Fé, nesta alusão à Inquisição, devo dizer aos autores, fiquei um pouco perplexo. Evocar a Inquisição em nome da Igreja, pelo que a Inquisição representou, evocar a Inquisição é algo arriscado. É algo arriscado. João Paulo II, por ocasião de Júlio Pedro, ano 2000, pediu desculpa em nome da Igreja porque a Inquisição apresentou de contra-testemunho em relação à mensagem de amor do Evangelho, porque, como afirma a Declaração do Concílio Vaticano II sobre a liberdade religiosa, a verdade impõe-se pela sua própria força, de modo simultaneamente suave e vigoroso, sem necessidade de qualquer forma de violência. Em muitas pessoas, a Inquisição deixa uma marca negativa que mancha toda a história da Igreja Católica em Portugal. Tenho acompanhado a leitura do Mundial de Conventos, José Saramago, por parte da minha filha, que frequenta o 12º ano. Devem saber que é a leitura obrigatória deste livro, para o 12º ano. E fico impressionado pela forma obsessiva como esse livro se liga do catolicismo à Inquisição, como se mais nada houvesse com a interação da Igreja Católica na história e na cultura portuguesa. E, sinceramente, receio que muitos jovens de hoje só conheçam a história da Igreja Católica em Portugal, ou mesmo a Igreja Católica em si mesmo, através deste livro. É um meu receio. Através das redes desfocadas, obsessivamente desfocadas, do Memorial do Convento. Digo isto para salientar que não é arriscado falar de Inquisição, mesmo que seja para dizer que agora as posições se inverteram e a Igreja passou a ser perseguida, o que poderá parecer também algo exagerado, pelo menos em Portugal. Bom, mas isto para vos dizer, quando conheci este título, preparava-me para um livro polémico, um livro de resposta e reação aos ataques que a Igreja Católica é hoje alvo. O que não deixaria de ser oportuno, deve dizer-se. Mas foi outra a impressão, como fiquei depois de ler o livro. Estive na apresentação deste livro em Lisboa e li em poucos dias. O livro lê-se com todo o interesse e sem grande esforço. Eu não digo que toda a gente leia tão rapidamente como eu o li, mas realmente lê-se com grande interesse e sem grande esforço. E logo depois de ter lido o livro, enviei ao Padre Gonçalo uma mensagem, na altura nunca imaginaria, claro, uma vez alguém me convidasse para apresentar o livro, mas enviei uma mensagem onde dizia que, mais do que esta ideia inicial que se poderia pensar da defesa da Igreja perante os ataques que é alvo, o livro expõe de uma forma acessível, sem deixar de ser rigorosa, a beleza da fé da Igreja. E acho que é importante pôr isto em vida. Mais do que justificar os nãos da doutrina da Igreja, este livro anuncia pela positiva, como uma boa notícia, as razões da esperança cristã. Como se diz nas palavras iniciais, o livro pretende responder ao apelo do Santo Padre neste ano da fé, servindo os propósitos de uma nova evangelização. E é realmente, penso, um ótimo instrumento de evangelização. A linguagem é clara, sem ambiguidades, e dela não está ausente o bom humor característico do seu Padre Gonçalo. Pois isto eu disse na tal mensagem que escrevi quando não sabia que iria um dia apresentar o livro. E por isso cheguei a esta conclusão. Gostaria que os meus 4 filhos, que terão de ler obrigatoriamente o Mundial do Convento no 12º ano, leiam este livro do Padre Gonçalo. É claro, hoje convencer os adolescentes a ler é um bocado ambicioso, mas eu sou ambicioso, não é? Estes meus filhos, penso que conhecem o verdadeiro rosto da Igreja Católica, mas isso não serve a alguns dos seus colegas. Este livro ajudá-los-á certamente a conhecer melhor este rosto e dá-lo a conhecer também outras pessoas. Houve tempos em que estas questões em torno da fé geravam acesas discussões e que se traduziram em livros de aquilo que se chama apologética, no sentido de defesa da fé para os ataques e argumentos contra ela, etc. Mas a apologética, esta ideia da apologética, não tem apenas esta vertente de defesa da fé. Tem também uma vertente positiva de explicação, esclarecimento a respeito da fé. Hoje parece que passou um pouco de moda estes livros de apologética. Parece que estas questões tendem a alugar-se para a intimidade da consciência pessoal, não são afloradas nem na praça pública, nem sequer em conversas de amigos e colegas. Por um lado, pode ser que as pessoas não gostem daquilo que pode ser um fator de divisão, mas também, isso parece-me que é mais grave, é que o que domina muitas vezes as conversas é a superficialidade. E não é bom que assim seja. Não podemos ignorar as questões relativas ao sentido da vida, do sofrimento, da morte, dos fundamentos da moral, independentemente das respostas que lhe deram. E quando a luz da fé nos dá estas respostas, também não podemos guardá-la só para nós, como um tesouro que conservamos egoisticamente e não partilhamos com os outros. Por isso, uma sã apologética, não apenas polémica, defensiva, mas propositiva, positiva, e por outro lado também respeitosa em relação a quem pensa de outro modo, é sempre proveitosa. Sobre esta questão, li há pouco um livro de um teólogo e cientista anglicano convertido, chamado Alistair McGrath, um livro precisamente de apologética. E ele, este autor, também escreveu um livro chamado O Deus de Dawkins, traduzido em português, por acaso, talvez não, pela editora Alistair. E apercebi-me, ao ler este livro, como são hoje numerosos livros deste tipo no mundo anglo-saxónico. O livro que aqui nos trouxe, este livro do Padre Gonçalo, esta entrevista da doutora Zita Serra do Padre Gonçalo, pode incluir-se nesta literatura sã apologética, hoje não tão frequente em Portugal, mas que é particularmente oportuna quando a Igreja nos convida a uma nova evangelização. Gostaria agora de falar-vos um pouco mais sobre o conteúdo do livro, que abrange as temáticas mais variadas. É claro que não pretendo fazer-vos um resumo do livro, que vos dispense depois de o ler na íntegra e de comprar eventualmente. É? Salento apenas algumas ideias que me marcaram positivamente, como aquelas pessoas quando leem um livro com interesse e com paixão sublinham, assim, eu o que sublinhei foi isto, e que vou agora partilhar convosco. Assim, por exemplo, diz-se no livro sobre a missão da Igreja. Aquilo que a Igreja tem próprio a transmitir é Deus. Sobre as relações entre a fé e a ciência. Quando há uma teoria científica que contradiz uma verdade da fé católica, das duas uma, ou não é uma verdade científica, não é uma verdade da fé. Sobre a teoria da evolução, diz esta não dispensa no plano filosófico um primeiro princípio, uma causa primeira, que será Deus. E há que distinguir a teoria da evolução como teoria científica, aceitável, daquilo que se chama a ideologia evolucionista, que pretende justificar a eliminação dos seres humanos mais fracos, substituindo o mandato bíblico que cheira multiplicar-nos por evoluir e eliminar-nos. Sobre o ateísmo, é um erro racional, pois não faz sentido admitir um efeito para o qual não existe uma causa. Diz também, é preciso mais fé, aqui fé em sentido natural, não em sentido sobrenatural, é preciso mais fé para acreditar que não existe uma razão para a existência do mundo do que crer naquilo que é lógico e racional, que é a existência de Deus como causa primeira de tudo. A propósito do apreço pelos frutos da caridade cristã, sem o apreço pela fé, é como apreciar a roda sem apreciar o motor. Os frutos da caridade cristã não se compreendem sem a sua raiz, que é fé. Sobre a esperança cristã, não é uma espécie de fezada que as coisas vão correr bem, um ingênuo otimismo em relação ao futuro, uma generosa expectativa do que vai ser o destino, mas, pelo contrário, a absoluta certeza de que, quaisquer que sejam os acontecimentos, tudo será para bem, porque tudo é graça, tudo é amor de Deus. Sobre a dignidade da pessoa humana, para um cristão, a partir do momento em que Deus se fez homem, qualquer ser humano tem uma importância imensa. Sobre Deus e o mal. Deus não nos teria feito capazes de amar se não nos fizesse livres. E e ao fazer-nos livres, fez-nos capazes do mal. Se Deus acabasse com o mal no mundo, teria acabado connosco, porque o mal está entranhado nos nossos corações. Sobre as palavras de Jesus mais provocatórias. Às vezes podemos pensar que devemos ter um discurso tão abrangente, tão simpático e amável, que todas as pessoas concordem connosco. Mas muitas vezes seria até mal que tal acontecesse. Nosso Senhor provocava as pessoas, chamava-lhes a atenção, quase que as ofendia, no sentido positivo, que era o de as fazer despertar para algo superior, que elas não seriam capazes de ver se isso não fosse dito dessa forma. Portanto, isto sobre as palavras de Jesus mais provocatórias. Sobre a natureza divina de Jesus. Jesus é homem, é Deus. Jesus Cristo só pode ser entendido como Deus, ou então como um mentiroso. São essas as únicas reações lógicas diante de Cristo. E elas aconteceram historicamente. Sobre o Jesus da história e o Cristo da fé, que às vezes se contrapõem. Se o distinguíssemos, estaríamos a matar a distância entre Deus e os homens. E foi exatamente isso que Deus quis vencer. Sobre a revolução de Jesus Cristo. A revolução de Cristo é das mudanças dos corações. Não há dúvida nenhuma de que Cristo é revolucionário. Mas Cristo ficaria diminuído se fosse equiparado a qualquer revolucionário. Ou até mesmo ao pai de todos os revolucionários. Porque a revolução de Cristo é muitíssimo superior. Não tem uma natureza essencialmente social ou política, mas é uma revolução profunda, ontológica e escatológica, porque tem a ver com o ser e a ânsia mais profunda do homem, que é a essência da ressurreição, salvação, de eternidade e uma vida para sempre. Sobre o inferno. Se nós estivéssemos todos condenados ao céu, não seríamos livres. E o inferno é exatamente isso, a consequência trágica da nossa liberdade, da negação do amor, da negação de Deus. O inferno é a ausência de Deus. Sobre os santos. O Evangelho, quando nos fala de santos, fala-nos de homens concretos, que têm as suas virtudes, mas também têm os seus defeitos. Eles não foram santos porque não eram limitados. Eles foram santos mesmo sendo limitados, porque souberam ultrapassar as suas limitações sem nunca deixarem de ser humanos. Sobre o pecado. O pecado é mau na medida em que me afasta daquilo que me realiza, daquilo que é suscetível de me levar a alcançar a felicidade que todos nós, de algum modo, desejamos. Sobre a confissão. Não é uma espécie de tira-novas para depois continuarmos a comer como um lago. A confissão é uma mudança de vida, é uma conversão. E se não for uma conversão, não é uma verdadeira confissão. Ainda sobre a confissão, relata o padre Gonçalo no episódio seguinte. Um promotor de várias clínicas especializadas em introdução voluntária da gravidez nos Estados Unidos, quando se deu conta que é responsável para um monte de milhares de seres humanos, sentiu-se de uma forma esmagada pela sua culpa, pensou seriamente em pôr termo à vida. Graças a Deus não chegou a fazer, porque lhe foi dito que através da confissão sacramental Deus podia destruir pura e simplesmente todos os seus pecados e a sua consciência ficaria tão pura e inocente como a de uma criança recém-nascida. Sobre Cristo e a Igreja. O meu amor a Cristo só é verdadeiro se for amor à Igreja. Se excluo a Igreja, então excluo o canal através do qual Deus quer que eu me relacione com ele. Sobre aqueles a que chama, não só católicos adversativos, isto é, quem se afirma católico, mas, por isso adversativo, portanto, reticente em relação a um aspecto da doutrina da moral da Igreja. E este católico adversativo não aceita Cristo na sua totalidade. Sobre o sentido do sofrimento. A conversão não é um antídoto para todas as desgraças, dores e sofrimentos. O que precisamos em relação ao sofrimento é de um sentido para ele. Não há nenhuma mãe a quem uma razão do foco psicológico possa explicar porque é que ficou sem um filho. Pelo contrário, a fé pode levar aquela mãe não a deixar de sofrer, mas a aceitar a morte do filho porque encontra um sentido para ele. Sobre o céu. Para mim o importante não é o céu. Para mim o importante é Cristo. Para mim o importante é Deus. O céu não seria céu se não tivesse lá Deus e Cristo. O segredo do cristianismo é, sobretudo, o amor que Deus tem, o amor de Deus por nós, saber que Deus me ama pessoalmente e que, por isso, nos quer com Ele. Sobre a perspectiva da vida eterna e o empenho nesta vida. Mas esta perspectiva realista da vida, que não acaba aqui na Terra, mas continua para lá, brilhar na morte, Isso não nos distrai, nem nos aliena em relação à transformação do mundo. Por isso será difícil encontrar uma religião tão comprometida e tão empenhada na justiça social e no bem aos outros como a religião católica. É importante que esta perspectiva da vida eterna não nos afaste do empenho concreto pela vida de todos os dias. Ao abordar mais diretamente a experiência pessoal do Padre Gonçalo, são abordadas questões relativas ao culteiro, a sua missão, a sua estrutura. Não poderia ser de outra maneira, pois foi aí que o Padre Gonçalo encontrou a sua vocação de serviço à Igreja. Como há quem conheça a Igreja Católica através das gentes desfocadas no comunhão do convento, também há quem conheça o Opus Dei através do Código da Vinci, aquele livro de ficção de sucesso, onde se dá uma visão caricaturada desta instituição, sem mais inventar conhecimento de causa, pois chega a dar-se a entender que os seus membros são monges, não é verdade? Também, muitas reportagens jornalísticas predomina a ignorância ou preconceito sobre esta questão. O Padre Gonçalo não se esquiva a qualquer das perguntas mais incómodas e fala com transparência, afastando a imagem de secretismo, muitas vezes também se associa ao mundo. Pelo menos para ficar a conhecer melhor esta instituição, esta literatura, para além de qualquer caricatura, vale a pena a leitura desta parte do livro. Ora bom, com estas observações, eu espero ter-vos servido um aperitivo e dar um apetite para a leitura do livro. Uma palavra de apreço é devido à entrevistadora. Há quem diga que é mais difícil fazer boas perguntas do que dar boas respostas. Será certamente um exagero. Mas não há dúvida de que as boas perguntas ajudam a dar as boas respostas. Dita Seara soube exprimir a sede de verdade, as dúvidas, as inquietações de muitos dos nossos contemporâneos. Sobre identificar o que é verdadeiramente essencial, os grandes princípios, o sentido da vida, o sofrimento, as raízes, o futuro da nossa civilização. Identificando, portanto, este, o que é essencial, distinguindo do que é superficial ou secundário. E eu soube isto na primeira apresentação do livro, onde eu estive presente, foi graças à sua iniciativa pessoal, ao seu interesse, à sua insistência, que este livro foi publicado. Nas sessões de apresentação do livro de que fui coautor, juntamente com o Padre Gonçalo, a que já me referi, era eu quem falava em primeiro lugar e terminava a minha comunicação dizendo que a parte enfadonha tinha terminado porque seguia a comunicação do Padre Gonçalo. Logo que as pessoas presentes começavam a ouvir, o Padre Gonçalo comprovava isso mesmo. Tinha terminado a parte enfadonha. Vão ver que agora vai ser assim também. Portanto, terminou a parte Eu ainda faço parte da parte enfadonha. Muito boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite ao Diácono Francisco, que então boa hora existiu para que viéssemos aqui. Não escolheu a melhor noite, mas isso a culpa não foi dele, foi nossa, já que a data foi proposta por nós. Queria agradecer ao Sr. Padre, além do mais, recebemos-nos lindamente. Agradecer ao Sr. Doutor vir apresentar o livro, não podia ser de outra maneira na sua terra. Portanto, quero agradecer isso. E em meu nome. Deve estar obrigado para o por sua agradecer a senhora. E em meu nome, eu queria dizer-vos que é um grande prazer estar aqui no governo do hospital. Eu não sou propriamente do hospital, mas sou Roberto, nasci em Coimbra, e fui, quando estava na polícia, portada por Coimbra, como alguns chamarão, e portanto é sempre um gosto de voltar aqui. Umas brevíssimas palavras, e depois passarei ao Sr. Padre Gonçalo, que é a pessoa que certamente quererá ouvir, mas só umas breves palavras que explicar. Porquê este livro? Este livro não nasceu de eu ter pensado toda a proposta minha, disse bem, mas não foi, eu pensei assim, agora vou fazer um livro com o Sr. Padre, que é o Sr. Padre que eu vou escolher para fazer um livro sobre fé, no lado da fé, conheço vários, e por acaso conheço vários, não sei se por acaso, mas conheço vários, que certamente poderiam ter feito este livro comigo, teria muita honra em fazer com eles, porque estariam ótimos para responder. Eu costumo dizer a brincar que na vida é preciso ter sorte ou amor, e sorte aos padres, Eu tenho dito só com os pares. E, portanto, graças a Deus era possível fazer com vários seus pares, mas não foi nada disso. Isto foi ao contrário. Eu fui a uma sessão, o senhor Padre Gonçalo Porto Carreira estava a apresentar um outro livro que eu editei na Aleteia, chamado Histórias e Morais. E o senhor Padre foi falar às talas da rainha desse livro. E depois houve perguntas. E nas perguntas fizeram-lhe uma pergunta que eu achei que era uma pergunta difícil do senhor Padre responder. E a pergunta era se o céu existe e onde é. Eu pensava que estava uma boa pergunta, estamos todos fartos da imprensa perguntar e porque é que os pais não se casam, e porque é que a Inquisição não sei o quê, e porque é que todos os dias vemos isso na comunicação social. Agora, onde é o céu e se ele existe? E o senhor Padre Gonçalo Porto Carreira respondeu notavelmente. Em curto, em sintético, direto, não fugiu à questão, e a menina que essa pergunta era uma jovem universitária, ficou satisfeita e eu também. E logo assim, levantou-se uma outra que estava com ela e perguntou-lhe onde o inferno, onde é. Eu fiquei a pensar naquilo e fiquei a pensar que era muito interessante fazer um livro com uma entrevista com o Sr. Padre Gonçalo Porto Carreira, no qual eu lhe fizesse uma série de perguntas que fossem aquelas que qualquer crente ou não crente gostará de fazer ao Sr. Padre e de receber respostas diretas, precisas e que nos ensine alguma coisa daquilo que nós precisamos de saber. Porque se as respostas vêm ao encontro daquilo que pensa a maioria das pessoas, ou como é que eles dizem na comunicação social, não vale a pena perder tempo. Temos todos muito o que fazer. E responder o politicamente correto é uma amassada, não dá, não se apega nada, já estamos habituados. E então, conhecendo os escritos do Padre Gonçalo Porto Carreira e sabendo a capacidade que ele tem de pregar e de ensinar e de explicar devidamente as questões, achei que era bom desafiá-lo para fazer este livro. Depois de alguma resistência, o Padre Gonçalo aceitou, sem nenhum limite. Eu fiz as perguntas que eu quis, são estas que estão no livro, podiam ser melhores, podiam ser piores, sem completas, enfim, as opiniões sobre os livros, mas são aquelas perguntas que eu achei que devia, que me dava vontade de fazer e que tinha vontade de dar uma resposta para elas. Claro que perguntam-lhe o céu, claro que perguntam-lhe o inferno, claro que perguntam-lhe se o pecado existe, se o Cristo da história é o mesmo Cristo da fé, se o Deus do Antigo Testamento, que é um Deus mau e cruel, vamos dizer, Saramar, é o mesmo Deus bom e compreensivo do Novo Testamento. Se há alguma relação entre a ciência e a fé, ou se opõe, se a fé acaba, a ciência começa. Portanto, são uma série de questões, são 300 páginas, em que o Sr. Padre, com toda a liberdade, deu-me toda a liberdade de perguntar o que eu quis. Não houve nenhum limite, não houve nenhuma pergunta que eu dissesse, não é, se não faço. Não houve nenhum limite que eu dissesse, por aí não vamos. Não. Foram feitas as perguntas que eu achei, ele respondeu com precisão. O livro é um diálogo. O livro é uma entrevista, portanto é um diálogo. Ele não interrompi para poder ver um papel qualquer, nem a Wikipédia. É uma conversa. A única coisa que se fez foi retirar depois do livro alguns excessos de unidade às instituições e acrescentar uma coisa que achei importante e o Sr. Padre achou muito importante, que era as citações da Bíblia. Ele cita muito frequentemente os Evangelhos, os mais variados, ou a Bíblia, no seu conjunto, e para que as pessoas que não têm uma grande afinidade com a Bíblia, sobretudo os não-crentes, percebessem que aquela referência que ele estava bem escrita na Bíblia, pudessem vê-la, foram acrescentadas as referências bíblicas, quando cada vez, de qualquer forma, se referia à Bíblia na explicação que dava. E portanto o livro é isso, é uma conversa, prova da fé, com todas aquelas questões que muitas vezes, e eu estava a ouvir o Dr. Vaz Pato e estava a me lembrar, disse que muitas vezes nós encontramos os jovens que hoje colocam questões, já lá vai o tempo em que de casa levavam uma formação e depois ficava-lhes para a vida, hoje muitas vezes não é assim. Muitas vezes os colegas de escola, a escola, os livros, tudo isso interfere e leva aqueles próprios que tenham dúvidas, e é preciso estar preparado para lhes responder, porque provavelmente as dúvidas que eles têm, as questões que eles colocam, não são questões que provavelmente novas ou diferentes, mas são questões que têm a ver com o nosso tempo, com a comunicação social que nós temos e com aquilo que todos os dias nos acontece na vida, com o que vamos barrando nos vários sítios onde vamos, ou por onde vamos passando. E é esse, foi esse o sentido da publicação deste livro. Eu pensei sempre que o padre Gonçalo, mais sendo um padre do Opus Dei, quando eu desafiasse para ser uma entrevista meu, em que eu pudesse perguntar o que eu quisesse, educadamente, diplomaticamente, é filho de diplomata, me respondesse que nem pensar. Mas não foi assim. Fizemos um livro e temos com muito gosto vindo a apresentá-lo em vários pontos do país, quando é caso disso, e dialogando com as pessoas para explicar exatamente aquilo que o livro contém, os seus objetivos, as suas limitações. E tem sido, para mim, muito gratificante, porque tenho encontrado em muitas das perguntas que eu fiz e que o Sr. Padre dá resposta, muita gente que gostaria também de ter feito aquelas perguntas, porque muitas vezes são dúvidas que atravessam o nosso tempo, não é? Há bocado falávamos que estava o senhor connosco, que ainda não tinha acabado de ler o livro, e dizia que ainda não tinha conhecido o fim. Mas o fim é muito simples. Eu falo de Engels, não é de Marx, nesse caso é de Engels, e o senhor Padre fala do céu. Portanto, é uma conversa que tem muito a ver com o nosso mundo, a nossa atualidade, e aquilo que muitos de nós esperam ao ter fé, encontrar na igreja, encontrar no Senhor Padre, quando se dirigem para perguntar com toda a liberdade as respostas às perguntas que gostariam de fazer. Eu termino só contando uma breve história que nos aconteceu. Quando apresentámos este livro em Lisboa, na minha paróquia de São Nicolau, com estudantes universitários, estava o capelão da Universidade Católica, o padre Hugo Santos, e o padre Hugo disse que tinha oferecido o livro, depois de ter lido, emprestou o livro ao pai. E o pai dele leu o livro. E depois chegou ao filho, entusiasmado, e disse: pois é, meu filho, as perguntas que ele está são as perguntas que eu há muitos anos desejava fazer ao padre. Ele que é pai de padre. Mas muitas vezes não. Mas já os pais de padre, se calhar, não leem muitas vezes o filho como padre. Mas não é só isso, é que muitas vezes não há tempo. Não há uma forma de parar e dizer: vamos lá responder àquelas questões que eu gostaria de colocar, por mais estranhas e difíceis que possam parecer. E algumas delas vão ver ao ler que é preciso ter alguma coragem para colocar assim diretamente a um senhor padre, mas eu também achei que se não o fizesse, não ficava bem comigo própria. Eu também agi perante mim própria, com toda a liberdade de colocar as perguntas, mesmo mais difíceis ou aquelas mais estranhas. Perguntar ao senhor padre do Opus Dei, se é preciso ser rico para ser do Opus Dei, por exemplo, não é uma coisa muito. Ou perguntar para que serve um padre no confessionário, porque não nos confessamos diretamente a Deus, porque temos que ter um padre à frente. Enfim, são perguntas que não são muito fáceis de fazer, mas quero dizer-vos também: encontrei a parte do Sr. Padre Gonçalo de Carreiro, como vão ver, estou à vontade para colocar todas aquelas questões que, no fundo, o importante neste caminho da fé é nós encontrarmos quem nos dê a mão quando temos uma pergunta para fazer, ou quando temos dúvidas, ou quando esbarramos com alguma incerteza. E se alguma coisa eu aprendi com este livro, é que é muito importante termos sempre alguém que nos dê a mão e nos responda. Muito obrigada. Muito bem, quero dizer também umas breves palavras, que serão isso mesmo breves, para não abusar-se da vossa paciência. E, como não podia deixar de ser, começo por agradecer a quem aqui nos trouxe, queria agradecer também nesta fidalga hospitalidade que a Oliveira Hospital nos está a dispensar nesta noite, porventura um pouco inóspita pelas condições meteorológicas, mas que a vossa presença e a vossa amabilidade está a tornar um serão tão agradável, e por isso mesmo vos fico particularmente agradecido. Queria dar uma palavra de particular estima ao diácono Francisco Leopardo, que teve a amabilidade de assistir à apresentação deste livro em Coimbra e depois pelo seu, pela sua existência, pela sua amável empanha, trouxe-nos aqui e é sempre um prazer vir aqui, ainda para mais para estar em tão boa companhia. Queria dar uma palavra de muita gratidão ao Sr. Juiz Desembargador, Dr. Pedro Vaz Pato, que é sempre inexcedível, e sabe aliar duas convidadas, que nem sempre é fácil encontrar reunidas na mesma pessoa, porque como ela tem um juízo e uma compreensão brilhante da vida, com uma enorme acuidade, uma enorme penetração, e tem essa capacidade de dar, acertar sempre em cheio, todos os temas. Muitas vezes são temas ventilados da comunicação social, mas muitas vezes fugindo à questão essencial, que o Dr. Pedro Vaz Pato tem sempre essa pontaria para determinar e resolver. E por lá também é uma pessoa amabilíssima, uma pessoa de facto que é sempre um prazer estar na sua companhia. Tive uma ocasião até, tive duas ocasiões de fazer uma viagem, com a vida de perder uma viagem, porque íamos os dois para o Porto, mas eu não consegui chegar a horas ao comboio, portanto, enfim, eu tive que ir de novo. Mas uma outra vez é que sim, fizemos uma viagem conjuntamente e foi para mim de facto muito grato. E de facto, este estudo que aqui apresentou do livro, e que de facto favorece bastante, é também de uma enorme gentileza, mas também a ter vindo expressamente até aqui para fazer a sua apresentação. Por isso, muito obrigado, fico muito grato por este favor que fico também a dever. Queria também agradecer de uma forma especial à Zita Seara, porque de facto, ela que ela era culpada, não é? De sermos de conversas meias, não é? De facto, este livro nasceu da sua iniciativa e foi uma consequência da sua persistência, não é? Portanto, de facto, foi um livro escrito a quatro mãos, não é? Não a duas mãos, como é que a maioria dos livros, não é? Mas uma obra conjunta e que não se poderia entender, não é? Poderia ter resultado se não fosse o seu empenho, a sua capacidade de empreendedora e também a capacidade tão extraordinária, embora possa parecer simples, porque as perguntas que nos são propostas no livro são perguntas que poderíamos com facilidade encontrar em outras pessoas, em outros ambientes, mas fazer um tão conseguido apanhado dos principais argumentos que hoje é exposta a nossa fé, de facto não é um trabalho fácil e por isso não exagero louvar de facto o trabalho que teve. A pessoa fez-me ouvir várias horas, não é? Coisa que também não é fácil, não é? E de facto a capacidade de centrar os temas que vieram depois a ser desenvolvidos nesta conversa informal. Que isto mesmo é uma conversa, não é? Portanto, a ideia foi exatamente essa. Não se trata de uma exposição sistemática, não se trata de um tratado, não se trata de esgotar nenhum tema, de resolver de uma forma definitiva nenhuma questão. Para fazê-lo seria, com certeza, necessário outro engenho e arte por parte do entrevistado, e seria considerada também necessária uma obra muito mais monumental, não é? E mesmo assim, esta já não é breve, não é? A ideia não foi essa, a ideia foi de facto ser uma conversa, ser um diálogo, ser uma troca de impressões muito informal. Nós combinávamos os dias em que nos encontrávamos para este efeito, sentávamos uma mesa, tínhamos um gravador à nossa frente e as perguntas iam surgindo e as respostas também, isto é, estamos de acordo sobre o tema que iríamos falar. Isto explica também, de algum modo, que possa haver alguma matéria que não esteja suficientemente abordada. Peço desculpa se, de facto, na minha resposta não fui tão completa como a porventura deveria ter sido, mas também o estilo mais leve, mais ameno, que torna este texto suscetível de ser lido por cristãos, mas também por não cristãos. Aliás, o título é intencionalmente ambíguo, não é? Não se percebe bem se é um livro contra a igreja, se é um livro contra a igreja, se é um livro. Percebe para isso, para qualquer pessoa que tenha algum interesse, que tenha também um mínimo de cultura geral, possa efetivamente lê-lo e possa entrar também nesta conversa, que embora tida a dois, na realidade é uma conversa para a qual todos estamos convidados. Não vou começar com grandes explicações, mas queria sim aproveitar esta ocasião para dizer que, de facto, estamos no ano da fé e este livro, providencialmente, surge como uma resposta a esse pedido do Santo Padre para que todos na Igreja, sem exceção, nos empenhemos mais numa mais ativa evangelização, que passa não tanto por novos conteúdos. A nossa fé é Cristo, a nossa fé é a fé revelada, a nossa fé é a fé da Igreja, em Cristo ontem, hoje e para sempre, como lemos na Escritura. Tem uma novidade que não se gasta, é a perenidade do nosso ideal. Não padece o cansaço das modas, antes pelo contrário, em Cristo é sempre atual, é sempre vivo, não é? Mas sabemos que esta realidade que nos foi confiada, que foi entregue à Igreja em depósito, e a Igreja somos todos nós, é uma realidade que temos que comunicar, é uma realidade que temos que dar a conhecer. Não só os padres, não só os senhores bispos, não só os santos padres, todos na Igreja, não esquecer uma consequência imediata do Concílio Vaticano II, cujo 20º aniversário estamos a comemorar, todos os cristãos somos igualmente responsáveis desta mensagem e temos a obrigação de a transmitir. E seja também como, de facto, desde os primeiros tempos, esta mensagem foi mal interpretada, às vezes até pelos próprios destinatários primeiros desta boa nova. Basta, por exemplo, lembrarmos que Maria Madalena, quando vai ao sepulcro e não encontra o corpo do Senhor, ela própria que diz que roubava o corpo de Cristo. Ela, de facto, tinha razão num aspecto, que é que o corpo não estava lá, mas não tinha razão naquilo que era a sua leitura daquele acontecimento. Não tinha havido nenhum roubo, não é que o corpo tivesse sido tirado, né? Mas, ao contrário, e como Jesus tantas vezes tinha dito, o Senhor tinha ressuscitado. Ou seja, até que entre os próprios cristãos houve também notícias, houve também rumores, houve também boatos que entre eles circularam e que não correspondiam inteiramente àquilo que o Senhor disse. O Evangelho refere um exemplo quando Nosso Senhor diz a Pedro de que modo Pedro lhe dará glória com o seu martírio. Pedro perguntou a Jesus o que é que será deste que me acompanha, o que é que será de João. Jesus respondeu: se eu quiser que eu fique cá até ao fim do mundo, o que é que tens que ver com isso? Tu vem e segue. Bom, é a resposta que nós podemos. E diz o Evangelho, escrito pelo próprio João, não é? Que correu entre os cristãos o boato de que João não morreria, que João ficaria vivo até à segunda vinda do Senhor. Mas o próprio João diz: mas não foi isso que Cristo disse. O Cristo disse foi que se ele quisesse que ele ficasse, até poderia ficar. Isto não disse que ia ficar, disse que poderia ficar, não é? Mas não disse que ia ficar, embora os cristãos tivessem interpretado de uma forma errada. A mesma coisa aconteceu também quando São Paulo fala de uma carta de licenças do fim do mundo e alerta-os para a possível proximidade dessa data. Dessa vez não foi em 2012, penso que os maias não acertaram, não é? Já depois do fim do mundo, acho que não, ainda estamos neste mundo, não é? Mas, de facto, não é? A carta de São Paulo é muito viva, chama a atenção dos cristãos, têm que estar preparados sempre para o fim do mundo. E correu até entre eles a ideia falsa, claro, não é? De que o fim do mundo ia ser dentro de dias. fim do mundo ia ser dentro de semanas, quanto muito, algum mês. Portanto, nem sequer podia haver a continuar a trabalhar. Portanto, muitos cristãos até abandonaram as suas ocupações habituais, aguardando o fim do mundo. Claro, que quando São Paulo soube isso, teve que escrever uma segunda carta, talvez até pelo Reino Azul, para dizer que, sabe, o fim do mundo poderia ser, de facto, um dia, mas que para nós, um dia é como mil anos para nós. Portanto, o que nós temos de fazer é aguardar o fim do mundo, mas trabalharmos e fazer aquilo que nos compete. Ou seja, entre os próprios cristãos, houve dificuldade em compreender, em interpretar, em ler aquilo que o Senhor lhes tinha feito ser. E vemos que, se isso aconteceu pela nossa parte, outra coisa semelhante aconteceu também pela parte daqueles que não aceitaram de bom grado a boa nova do cristianismo. Basta pensarmos, por exemplo, o rumor falso que foi posto intencionalmente a correr para explicar a ressurreição de Jesus. Não sabemos que os soldados viram que o corpo não estava, ficaram aflitos com aquela missão. Era suposto que eles estivessem lá precisamente para evitar que isso acontecesse. Aliás, um parênteses para contar um episódio divertido que me contaram uma ocasião, que um senhor padre estava numa homilia a falar da ressurreição de Nosso Senhor, mas queria dar assim uma especial vivacidade ao seu relato. Então, entusiasmado como estava, dizia, eram os soldados que estavam a guardar o sepulcro, tinham ordens de disparar contra quem lá foi. Naquela altura não seria possível disparar assim mais vivo assim, não, ao seu relato. Eu tinha barra, estava bem entusiasmado, tinha armas de fogo, né, nas mãos dos povos romanos, né, que estavam à guarda dos seus povos. Essa ordem não foi dada, efetivamente. Mas acho que o que é que eles disseram? Que enquanto dormíamos roubaram o corpo do Senhor. Vieram os seus discípulos e roubaram o corpo do Senhor. Sabe, isto é uma contradição, não é? Se como é que estavam a dormir, como é que podem saber quem é que o roubou? Quem pode saber o que é que aconteceu quando estava a dormir, não é? E se não estavam a dormir, não podiam deixar roubar, porque era presidente para não deixar roubar que lá estava. Portanto, não faz sentido, não faz sentido, não é? Mas é, de facto, uma desinformação intencional, não é? Uma desinformação que tenta desacreditar o facto que por si mesmo, como nós sabemos, é fundamento da nossa fé. Em São Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Isto aconteceu naquela altura, mas agora também acontece, dentro deste episódio, até um pouco anedótico, da vaca e do burro. Houve muitos burros que pensaram que o Santo Padre os tinha tirado do presente. Eles podem ficar tranquilos, não só eles, como também as vacas que têm lá o seu lugar. E é curioso que o Papa podia falar do assunto, o Papa até podia não falar do assunto, não havia problema nenhum, é uma coisa absolutamente secundária, uma coisa perfeitamente acidental, mas até fala do assunto. E até não só fala do assunto, como diz, faz sentido, lá está João Marco. O Papa até vai buscar passagens do Antigo Testamento, refere-se à tradição católica e conclui, por isso é lógico, lá está. Qual foi a mensagem que passou para a comunicação social? O Papa mandou tirar a vaca e o burro. E muitas pessoas que não leram o livro têm mais ou menos essa impressão. E quando vão à casa, eu digo: o quê? Ainda tens a vaca e o burro? Estás desatualizado, já não há vaca e o burro. Está aqui isto tudo a ver. Isto será apenas uma questão da lei? Não é uma questão da lei. O que é que isto quer dizer? Porque houve alguém que teve esta preocupação? Porque houve alguém que fez correr este boato? Nós não podemos julgar as intenções, mas tanto quanto objetivamente nos é dado apreciar, isto leva a pensar que a fé, que aquilo em que nós acreditamos, é uma coisa vaga, uma coisa imprecisa. Mais burro, menos burro, mais vaca, menos vaca, não se sabe bem o que é que foi. Isto é uma história, isto é uma lenda, isto é um mito que não tem fundamento real. Isso é perigoso, porque isso vai à raiz da nossa fé. E por isso mesmo é que o Santo Padre se dedicou a escrever 3 livros sobre Jesus de Nazaré, né? Precisamente para nos fazer ver, né, que aquilo em que nós acreditamos tem razão de ser. Não é apenas um ato de credulidade nossa. A nossa fé tem razão, tem fundamento e pode-se explicar, pode-se e deve-se compreender na sua totalidade. Nós não somos pessoas ingênuas que aceitaram a primeira coisa que lhes disseram. Não, não. Nós submetemos também ao juízo da nossa razão aquilo que a fé nos diz e chegámos à conclusão, também sem dúvida, com o apoio e a ajuda da graça de Deus, que aquilo que nos foi transmitido é digno de ser acreditado, é digno de ser assumido por todos nós. Por isso, de facto, este livro procura ser isso. O Sr. Bispo de Bragança, que nos concedeu a honra de apresentar este livro no próprio Paço Episcopal, disse uma coisa muito bonita, não é? E me comoveu justamente no sentido de dizer que este ato de fé era um ato de fé. Né? É um ato de fé. A própria palavra ato quer dizer isso mesmo. E é isto que procura ser. Não é? É fé que todos nós partilhamos. Não é a minha fé. Eu não falo das minhas ideias, não falo das minhas opiniões. As minhas ideias são ridículas, as minhas opiniões são insignificantes. Não é? A única coisa que interessa é aquilo que é este tesouro comum que todos nós temos e que é a fé da Igreja em que nós temos. Por isso, eu queria só terminar, eu já estou talvez a exceder-me um pouco, mas que acaba agora, não é? Pedir-vos que tivessem dois desafios que vos lançaria. O primeiro era pedir-vos que sejam soberbos, não é? Isto pode parecer que é um defeito, é soberba, não é? Mas quer dizer, também, eu não sou pastor daqui, portanto não há problema, não sei se é um defeito. Quando muito, dará um trabalho aos meus colegas. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, hoje em dia, há um pouco, e também por isso a provocação do título, não é, deste livro, é um pouco aquela ideia de que um cristão, não é? Quer dizer, é um ser inferior. Um cristão é um fulano que não usa a razão. Um cristão não ser alienado, um cristão tem que acarretar com as culpas da Igreja, um cristão é culpado com a falta de desenvolvimento científico, o obscurantismo, a longa noite de mil anos. Há para se dizer como que uma conspiração de muitas pessoas para tentar fazer do cristão um ser complexado, não é? Como se tivéssemos um complexo de inferioridade pela nossa condição cristã. Pois é preciso vencer isso. Não é? Nós só temos razões, não é, para nos orgulharmos. E não ponho a palavra entre parênteses, não é? Nos orgulharmos verdadeiramente, não é, da fé que nós temos, não é? Que é um dom magnífico, que é a maior riqueza que o Senhor nos poderia ter dado. Que é uma luz que brilha extraordinariamente, não é? Que é a razão também, não é, da nossa felicidade. E não há perigo que esta soberba nos leve a perder a humildade, ainda que isto possa parecer um paradoxo. E porquê? Porque não é uma luz que nós encontramos, não é uma verdade que nós descobrimos, mas foi uma luz que nos encontrou a nós, foi uma verdade que nos foi dada. Não é? Por isso mesmo é que nós temos a certeza absoluta da sua verdade, da sua certeza. Às vezes há pessoas, agora estamos no oitavário de oração pela unidade dos cristãos, e há pessoas que pensam que a atitude da Igreja, que não renuncia aos seus postulados, que não negocia a sua fé, é uma atitude de intransigência, uma atitude de arrogância. E não faz sentido, pois está bem, com certeza, se a senhora tem as suas opiniões, os outros também têm as suas opiniões, se há um que diz que 2 mais 2 são 7, ou diz que 2 mais 2 são 9, então pode ser que eles são a cor, e 2 mais 2 passam a ser 8, não há problema nenhum. Porquê é que nós não cedemos? Porquê é que nós não negociamos? Não é porque esta é a nossa solução, mas é porque esta solução que é nossa não vem de nós, mas nos foi dada. É revelada. É sobrenatural. Se fosse uma ideia minha, pois com certeza, eu teria que, obviamente, admitir a possibilidade, não está na verdade total, não teria que admitir a verdade de ter errado, não é? Mas eu tenho a certeza da verdade daquilo que eu professo, precisamente porque não é uma religião minha, mas é uma religião que me foi dada, é uma religião que me foi revelada. E por isso mesmo, não é? Não há nenhum orgulho pessoal na soberba da minha fé, assim dizer, porque é a consciência do dom que prevalece. Não é uma descoberta minha, mas é uma graça que me foi concedida. E por último, agora sim, acabo, eu queria-vos pedir que vivessem todos, não é? E isso poderia ser um bom desafio para este ano da fé. Não apenas a coerência na fé, viver como cristãos, verdadeiramente, em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida, mas viver também a alegria que é própria da nossa condição cristã. Mas há alguns anos, quando me estava a preparar para ser ordenado sacerdote, fui convidado a um amigo meu, que já há bastantes anos não estávamos juntos, por várias razões, por a cidade do estrangeiro, e portanto não pude manter essa relação de amizade com a assiduidade desejada. E por isso para ele foi uma surpresa que eu tivesse tomado esse rumo na minha vida. Mas chamou muita atenção, porque esse meu amigo, um rapaz, quando lhe disse isso, que bem, iria ser ordenado padre, em breve, vi primeiro diácono, depois não é presbítero, esse meu amigo teve uma reação inesperada. Muito, oh, coitado, não, o que teria de acontecer? Que desgraça, não, pouca sorte. Não, acho que a culpa não é tua, foi Nosso Senhor que se chamou, mas coitadinho, não é? Infelizmente. Foi a única pessoa que deu os pêsames, com Deus. Mais bem disposta, né? E se calhar isto pode acontecer, há pessoas à nossa volta que pensam isso mesmo, que o cristianismo é quase como uma maldição. Coitado, o homem tem que ir à missa, o homem tem que se confessar, né? Como aquela senhora, né, que dizia, que desgraça, né? Tudo o que eu gosto, né, ou é pecado ou é engorda, né? Pois é, um pouco essa visão, né? Então, o cristianismo não é, é uma limitação. Pois eu queria desafiar-vos para que, com a nossa própria vida, nós saibamos manifestar a alegria da nossa fé. E por isso, fazer jus agora aquilo que o doutor Vaz Pato disse, contar-vos uma pequena anedota. Né? Um homem, já com uma idade avançada, que na sua juventude tinha tido uma grande devoção, talvez excessiva, ao álcool. Portanto, tinha várias vezes, na verdade, tinha feito algumas curas de reabilitação, e depois dava muito custo, muito trabalho, também de muito apoio dos filhos, lá se foi libertando, enfim, dessa tendência nociva. Os filhos estavam sempre na dúvida até que ponto é que a cura era total. E um dia que o pobre homem, já com sua idade, ia pela rua, na companhia de um filho, me viram ao longe, um bebê, fazer uma figura desgraçada, e claro que o filho aproveitou logo, né? Está a ver aquele homem, desgraça, aquele homem fazer aquela figura, falta de dignidade, o homem cair pela rua, insultar as pessoas, não se tem em pé, já viu aquilo? E vai dar, coitado, né? Não vou deixar de concordar, disse ao filho. Tu tens muita razão, de facto é verdade isso que estás a dizer, mas sabes uma coisa? Tu não sabes a alegria que vai naquela aula. Pois, se calhar a nós também pode acontecer isso, não é? Às vezes, se calhar, vamos não dar o melhor exemplo, mas pelo menos que saibam a alegria que nos vai na aula. Talvez. Em Coimbra, na apresentação do livro no CABC, o Padre Gonçalo, falando das respostas e da forma como procurou responder às perguntas acutilantes da Doutora Zita, disse que o livro não tinha nada de novo e contou o episódio daquele aluno, comparou a entrevista com o episódio daquele aluno de Coimbra que foi, eu curei, que foi fazer exame. E ia nervosíssimo porque se tinha preparado bastante mal e o professor lá fez as questões e o rapaz procurou desenrascar-se e responder da forma que sabia e podia. E no final o professor responde: olha, o senhor disse coisas boas e originais, ao que o rapaz ficou absolutamente desconcertado. Tinha-se safado, mas o professor continuou. O problema é que as boas não foram originais, e as originais não foram poucas. É totalmente imersiva esta conversação, porque eu li as coisas boas e originais nas suas perguntas, nas suas respostas e esta apresentação, este aperitivo, como dizia o Dr. Vaz Pato, penso que nos ajudou a perceber isso mesmo. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 ou 8 dias, à mesma hora, se Deus quiser.